여러분들한테 운전자를 배우지 못해서 말해 주시기 바랍니다. Então, 05, o código de potência do site de Gira é 01-00 graus e 25 nós. É pode falar do sol controlado. Mas é o ponto certo. Mas é o 05, no qual o sul, direto do pátio, com uma aeronave. E alinhada na 17. Vou aqui a leste, eu quando regressar para o Rio, 7 para a manutenção. Para o serviço de informação do Rio Alerta, não tem frequência do controle, mais do que mais. Mando no regresso, resposta aqui, na telecomunicação para a manutenção. Controle 0128, controle 0128. 05, na escuta. Gol no 1 no controle Salvador, se não tem explicação, dessa vez chegada com o 0 Charlie, emiti 360. Aguarde realização para o cruzamento da rua. Direita, desce para fora em plano. Voltamos, braço na 320, passando agora o marcador de pé na aproximação final. Continua o pista mantendo o guarda zero. O radar encerrado, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Obrigado, Papai. Me faz o seu controle, eu ligado, deixa eu ver. 120.80 Delta Papa Uniforme. Controle Salvador. Passando Delta Papa Uniforme, decorrida 17. E mantém sala do corpo. Delta Papa Uniforme, mantendo meu pé no corredor do ponto. Delta Papa Uniforme. Está passando de alto para o Papa Uniforme, solicita dar presente, quando possível, direto para a fila, com ascensão de 025. Só isso que eu fiz no corredor, mantém o corredor forte, aguarda a autorização de alto Papa Uniforme. Passando com a Índia, Delta Novembro, controle Salvador. Adiós, sim, controle. Para pouso Salvador. Certo, mantenha a proteção. Eu não vou ler, eu estou em 118, decimal 9. Com a 1.390, confirmando a procedência do destino. Então, está sendo transponde 0122, batendo com a 1.390. Está passando dentro do Papa Uniforme, autorizado direto pela Santana, confirmado o livro solicitado. Autorizado por destino 0090 graus 149, do ajuste no 010. Gente, leve de pouso na pista 90, ajuste no 010, voo com o número 66. Canal 143, controle do Salvador. Marcelo, identificação do seu vídeo da ponta, falando do voo 050, ajuste ao centro do 010. Falando com a 1.290, troca para o microfone para 0121, comentou. fez a sua navegação para a direção do corredor Vera Cruz, reposto marítimo, direção do corredor Interlagos do Campo, reforma do dia 19. Vai reportar marítimo em direção ao corredor Interlagos do Campo, reforma do dia 19. Corredor Vera Cruz está agora na. Além do litoral, está agora a mais ou menos 8 milhas à sua esquerda, o Papa de Sol, no dia 12 de novembro. Da Luna, o final autorizado é uma sexta lugar. Foi por aqui, aguarda a frente para todos. Solo 69, vindo direito, sendo solo em 1, 2, 2, e solo 9. Direito, solo 2, 1, 9, voo 1, 9, 10. Fala 41, chame controle em 120, última 1. Controle 208, obrigado, boa. Azul é a nossa nota. Oi, Salvador. Muito boa tarde. O azul 699, salvo 1, 24. Azul 699, contato na dama, declarado que você vai sair da salvo 1, transformou-se, a moto 34, via saída, são Bravo 1, transição ótima, nível de voo 340, azul 6919. Número 400, autorizado descida para 3.100, altimetro 100, cancela a emissão de 1.000 de altitude na posição pelo. 3. Espaço 0, ponto de segundo elétrico, posição 0, que separa 2 em frente, alguma soma 0 no 0, retorno estabilizado. Guardião 05, na força final. Guardião 05, ponto de risco, vento 090 graus de limitar finais, suporte central controlado. Reportar controlado. Azul 999, chama agora o centro do ciclo. 128, decimal 35, secundário 125, decimal 1. Alonso, 4 Lima, direita, joga 1-2-2, deixa pra nós. Tem intenção de nova de quase um negativo. Agora 5, 3, 3, 5, vai no fim. Azul 4-2-1-2, uma versão para o Recife, 1-2-5-2-4, secundária, 1-2-6-2-8-5. atualmente 290, tem mais certeza, né? Pessoal, tá ligado? Thank you.

horário de som aí. 308 graus, 3187. Salvador, 3897. São 3897, contato radar na decolagem, fica a gente pega São João, transição módica, família de voo 340. Complemento ISA, 3340. Oh, one day, just find out.